banda Delírio, sua rocha, o fenômeno da Bahia. Não precisava de homem pra nada, e ele sempre tão ausente. Foi aí que eu entrei nessa jogada. Faltou amor e eu dei, faltou carinho e eu cuidei. E ele sempre tão cruel, só lamento por você. Você deixou, tá aqui me chamando de amor. Sabe aquele corpo lindo que você desperdiçou? Todo dia a gente faz amor. Sabe aquela voz gostosa que você deixou? Tá aqui me chamando de amor. Sabe aquele corpo lindo que você desperdiçou? Todo dia a gente faz amor. Faltou carinho e eu cuidei.